ritmo mexicano. E aí, mariachi? Arriba! É pra tocar no paredão, repertório novo 2018 LX. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando. LX que tá chegando, o desafio foi lançado pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão. Vão embaixo, vão embaixo, vão embaixo. Vão embaixo, vão embaixo, vão embaixo. Vão embaixo, vão embaixo, vão embaixo. Vão em cima que vão, em cima pra aquelas que vão embaixo. Vão embaixo, vão embaixo, vão embaixo. Vão embaixo. Vai embaixo, filha! Vão embaixo, vão embaixo, vão embaixo, vai. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai. Olha a menina, toda se exibindo. Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo. Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo, contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo, contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo, contraindo. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando. LX que tá chegando, desafio estou lançado pra aquelas que vão em cima, elas que vão. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. E vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Joga embaixo o mago aí. A galera dos paredões de São Paulo já aprenderam. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. LX que tá mandando, o desafio foi lançado pra aquelas que tão em cima, pra aquelas que vai. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. E vai embaixo, vai. Vai embaixo, vai embaixo. Vai, só vai tocar na garagem dos paredões, hein. Vai embaixo, vai embaixo. Vai descer aí. Ao vivo em São Paulo, 71993450006. Repertório novo do LX, verão 2018.